Eu comprava uma moto, comprava uma casa, trazia minha mãe pra morar aqui. Nossa, mas ela mora muito. Saudade quando a opressão era diária. Quando nós só pensava em ser feliz pra sempre. Tem coisas que nunca vão sair da sua mente. Por eu que sou maluco, tô pensando tanto. Dá uma olhada no meu olho quando eu vou falar comigo, sua puta. Vai embora, cê que sabe, o mundo é teu. Bota a fantasia de sabe da teu fundo. Que já passou nossa cota. Eu não quero um 121 na ficha da carteira de trabalho. Não sei se vou dar certo, às vezes nem sei de nada. Às vezes não como, às vezes só como, às vezes nem sai. Às vezes eu choro, às vezes eu rio, às vezes drogado. É que alguém tem que chorar pra esses moleque dar risada. Mas não pediu pra nascer com essa mente maquinada. Vem de sobra, posição não falta. Posição não falta, só marca falta. Meus guias me avisaram da crocodilagem. Só de Lula tão querendo a minha sabotagem. Pra mim morrendo pra cá, história chega sabotagem. E não vivi nem 2% que eu pensei pra mim. Eu revisei no palco, vi Lucifer na minha frente. Minha mané porra nem. Uma só faz minha noite com tanque. Quando eu voltar pro inferno, preso num poço de bicho, vai ser menos judiação. Sabe que eu consegui. Alguns meses atrás, eu sonhei com eu me enforcando. Tipo cano. Corações de mulher. Porque minha melhor amiga é minha mãe. Minha irmã e minha mulher. E minha avó e minha tia. E minha avó que já morreu, então não foge. Sou complicado pra caralho, então não entra no meu espaço. A fome me quer todo dia quando eu tô dormindo à noite. Ou virando à noite. Eu que se foda. Ninguém vai me odiar mais do que eu me odeio nessa porra. Cancela, selamento não funciona. Minha cidade é uma bolha. Que odeia preto pra porra. Só tem traíra nessa porra. Tô metendo o pé cagando e andando nessa porra. Bebê não posta foto com a minha cara destampada. Que eu ainda continuo procurado. E os últimos dias pode pá foi embaçado. Tô me matando, eu tô cansado. Bota bala, bala no cartucho. Na minha testa faz estrago, faz estragão. E se não fizer, é eu que vou ficar trancado. A posição não se mistura com o emocional. O traficante não se mistura com o viciado. Exposição não se mistura com o emocional. O traficante não se mistura com o viciado. Exposição não se mistura com o emocional. O traficante não se mistura com o viciado. Exposição não se mistura com o emocional. O traficante não se mistura com o viciado.